Eu sei que cê já parou pra pensar que já tentei de tudo, só que ainda falta algo em mim. E essa maré de azar parece não ter fim. E cê já parou pra pensar que por que é tão difícil sorrir? Porque sempre eu tenho que cair. E todo mundo vai ficar melhor se eu sumir. Mas cê já parou pra pensar que tem lugar onde não dá pra ver o sol? Mas isso não quer dizer que ele não está lá. E tem águas onde a correnteza é forte. Mas isso não quer dizer que cê vai se afogar. E eu sei que tem momentos onde parece que a vida vai te esmagar com esse peso. Mas a dor não pode te deixar de lembrar. Só quando estamos no chão é que podemos levantar. Essas coisas que eu vivi me fizeram enxergar um mundo diferente de ti. Uma hora cansa de fugir, eu já cansei de fingir. Você acredita em maldição, esse ódio é todo em vão. E se o amor é a única solução? Porque construímos muralhas em volta do nosso coração. Minhas paranoias são como corvos voando em volta, só esperando cair pra se alimentar da carcaça. Só que eu aprendi, a dor é igual ao tempo, ela passa. Em lugar onde não dá pra ver o sol, mas isso não quer dizer que ele não está lá. E tem águas onde a correnteza é forte, mas isso não quer dizer que cê vai se afogar. E eu sei que tem momentos onde parece que a vida vai te esmagar com esse peso. Mas a dor não pode te deixar de lembrar. Só quando estamos no chão é que podemos levantar. Diz qual a razão do medo se não te fizer lutar? Qual a razão dos ferimentos se não te fizer crescer? Qual a razão de estar vivendo se isso um dia vai acabar? Qual a razão dos sentimentos se for guardá-los em você? Não existe um botão que se aperte pra parar de sofrer, mas só depende da gente para de remoer. Todo mundo sabe que é difícil deixar algo para trás, mas quem te disse que não teria preço pela paz? Assim vive sua vida, o garotinho tira. De pouco em pouco eu faço o que eu posso pra evitar a maldição do ódio.